Salvador, bom dia. Está pronto para a cópia, acompanha. Bom dia, 3601, autorizado 360 Congonhas, via rota do plano, Pesulo 10, por base, a Pesulo do Meia, decola da pista 10, curva direita, da El Leda, após Leda, Motiva, controle em 1 no 9, decimal 8, 5466. 3601, sempre autorizado em Congonhas, por 360, acompanha a rota do plano, correto, chamo para pushback essa hora. Solo, tá? 3601, tá na posição 2, para o feedback e racionamento. Livre, show e táxi. Pois lá, feedback e racionamento, tá? 3601. Ah, 3, 3, 3. 0601, pronto para o táxi com 154 a bordo, 4 horas, Galeão. Visado até o ponto de espera, ajuste no 020, torre em 1 no 8, decimal 95. Táxi 0605, visado o táxi com 0 aqui. Bom dia, TAM 3601, a linha decola da 10, vento no 40 graus, com no 4 nós. TAM 3601, sente autorizado o caminhão circular na 10. Salve Salvador, bom dia, Azul Alpha X-Ray Charlie. Alfa X-Ray Charlie, prossiga. Alfa X-Ray Charlie, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 3. Autorizado, reporte ao término do reboque. Ciente, Alfa X-Ray Charlie, reporte ao término do reboque. Thank you. Salvador, Azul FC Charlie, informa o término do reboque. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Frequência Livre. Paulo Salvador, é o Papa Romeu Mike Bravo Fox. Mike Bravo Fox, pra você. Bravo Fox, na remota 14, parte 1, pede autorização, gira o motor em marcha lenta por 5 minutos, já coordenado com a infraero. Cliente do cheque, informe término. Fox, informará término.